Bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Vamos recomeçar a nossa batalha quantas vezes for necessária. Vamos extrair vida das cinzas. Vamos reforçar as forças para uma nova batalha. As tuas decisões são tuas.

a sua posição na vida. E se está perdido, não se assuste, porque os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Uma vez alguém me disse que a mesmice traz doentice. Isto é, temos que recriar a vida em cada momento, em cada situação. É muito melhor arriscar, alcançar triunfos e mesmo expondo-se a determinadas rotas, do que ficar parado. Ficar parado é não gozar nem sofrer, é viver na penumbra, que não conhece nem a vitória nem a derrota. Oh, like a woman. Girls need to pray tonight. I'm gonna take the chance to get out of town. We don't need romance, we only want to dance. We're gonna let her have it down. The last thing about a baby woman is every night again to have it home again. That's through the breezy, forget my lady. A man should shut skirt. Feel like a woman. Like a woman. Procure transformar na sua mente e na sua boca tudo o que é dificuldade em desafio. Porque então dirá, a vida está cheia de desafios. E se os aproveitarmos, transformar-se-ão em oportunidades. Oportunidades de ser uma melhor pessoa. De contribuir para um mundo mais edificante. vós podeis matar meu corpo e condenar-me à alma. Devo eu pintar a face, fumar a paz. Eu já dei a minha pena à semente da terra. Os céus vão chorar no ciclo da vida. Aos fins do sol! A esperança é cheia de confiança. É algo maravilhoso e belo. Uma lâmpada iluminada no nosso coração. É o motor da vida. É uma luz na direção do futuro. Portanto, exercite a esperança diariamente. Estabeleça prioridades na sua vida. O importante é o principal, o resto é secundário. Querer agradar a todos é um passo para não ter sucesso. I just had a moment that made me realize that in my life I have everything. Need nothing else. I can go wherever I do wanna go. I can see what in the world was made for me. I can save the world tonight. I can see the gift of life. I can go wherever I do wanna go. I can see what in the world was made for me. Save the world tonight. I can see the gift. Eis uma citação de Paulo Coelho. Uma coisa é você achar que está no caminho certo. Outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e da sua renúncia. Sultans, yeah. Mantenha sempre a sua integridade. Mantenha sempre os seus valores. Procure ser sincero. Naturalmente, sentiremos mais confiantes e não teremos razão nenhuma para sentir medo dos outros, porque temos confiança em nós. É importante parar para pensar. É importante pensar e agir. Média res, levanta os pés.